Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000. Neste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no Ouvintes, cá estou de novo com vocês para assim animar esta manhã de sábado, que bem sei, está friinho, está mesmo, mas está o solinho, ei, que bem que é, e que bem agradável que é de sair assim pela manhã e ver este solinho a despertar, sim senhor. Há que sair, há que passear, há que dar uma voltinha até o Marché de Noël. E oui, Orléans a mis en place un magnifique Marché de Noël. Profitons-en, aujourd'hui il va faire beau, donc il est temps de sortir. Ce matin, on commence en musique. On commence par les festivités de Noël. Et oui, on commence la semaine de Noël. Et oui, ce samedi 16 décembre, il est 9h14 du matin. O programa Cristina Portugal no Coração aqui está para vos acompanhar até ao meio-dia. Sim, senhora. Tudo bom com vocês e não esqueçam então de sintonizar a Rádio Arc-en-Ciel através do 96. 105.2 e também através do site da nossa rádio, radio.arcanciel.fr. Sim, senhora. E vamos dar então início a este programa, para o programa especial um pouco de Natal, mas o grande programa de Natal será 2 a 8. Estou preparando, sim, senhora. Está trabalhinho, mas tem que ser. Tem que se preparar. Hoje de manhã a vossa música está aqui pronta para passar. É só vocês passarem por cá, porque não? Através, podem também telefonar ao 02-38-43-48-00, mas também passar por cá e, por que não, comprar o bilhetinho do Zé Amaro para pôr debaixo do pinheirinho para alguém. De certeza que é uma boa ideia. Tudo bom para vocês nesta manhã, então, nesta manhã de sábado, 16 de dezembro. Vamos então dar início a este programa Portugal no Coração, claro. E nesta época natalícia, acho que temos ainda cada vez mais Portugal no nosso coração. Mas é vida, uma pessoa tem por cá estar e nem sempre se pode ir até lá baixo, não é assim? É vida, é claro que sim, temos que aceitar, e melhores momentos, os outros mais melhores, mais menos bons estarão cá para nos, é assim, é vida, não é? Claro que sim. E do nosso lado, o pinheirinho está comprado, já prepararam tudo. Pois é, 2 a 8, sim senhora, cá estaremos então na grande preparação da noite de Natal. Claro que sim, de certeza que vocês desse lado também já, e podem então, por que não, contar connosco como é que se passa o vosso Natal. Bem, sei que por vezes na vida, a vida dá-nos assim aquelas partidas mais tristes e mais complicadas, mas temos que levantar a cabeça e a vida, não é assim? Vamos a isto? Opa! Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Falem que tens outro. Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo e não tens espaço pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti. Preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres. Esta que acabou, todos falam de ti, de como fui um bobo que te perdi por tão pouco. Zinka o jawos, fara kuma kumburi ujau. Sora di na matamna, matam di ma. Oh, olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais. Que tu não tens saudades de me namorar. É pedir demais que me ouças de novo. Que me abraces de novo, só mais uma vez. É tão chato ouvir de como fui um bobo que te perdi por tão bobo. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, horários, horários, horário e boa. Preciso te ouvir, pra onde tu fores, na lele, na lele, na lele, vou.

Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Grande verdade. Portugal está ligado ao mundo inteiro, sim senhora. E nós continuamos na boa música, na boa disposição para aquecer esta manhã que está frio. Para aqueles que estão a trabalhar, nós cá estamos para pôr a boa música e, claro, aquecer o corpinho, não é, gente? De seguida vamos ficar com Pedro Brunhosa, vem ter comigo aos Aliados. Eu não vos dou convite para ir aos Aliados, dou-vos só convite para ir ao 266 Rua de Fabobanhê, à Rádio Aconselho, claro, então passem por cá, está tudo muito bonito, sim senhora, está as luzinhas a cintilar a todos os lados, é, cheira a Natal aqui, claro que sim. Teremos tempo para dormir um dia, trocar o medo pela fantasia. A vida não pode esperar. Esta noite foge comigo, só no amor somos sem abrigo. Este beijo é de amor antigo, fomos abençoados. Este é o porto de todos os barcos, chegam os loucos, voltam encantados. E é por ti que o Douro canta fados, vem ter comigo aos Aliados.

foi por não te amar. Se eu chorei revoltado sem ti, hoje entendo e até digo mais. Tenho orgulho por sermos assim. Fim e paz. A distância só nos fez crescer e ficar mais amigos no fim. Aceitar e também entender. Muitas vezes a vida é assim. Recebi uma prendinha na caixa do correio, e que bem que faz receber assim estas prendinhas já prestes a Natal. Et oui, ce matin, j'ai eu un petit cadeau dans la boîte aux lettres. Tout d'abord, merci. Merci à Sandra de Cadamos Édition de nous envoyer ce petit cadeau. Je vous raconte une histoire pour préparer Noël et puis vous, pourquoi pas, acheter un joli livre qui s'appelle tout simplement « C'est où chez moi ?» de Georges Afonso Rapazote. Bordeaux, dans les années 80, un couple de 13 Montes émigré en France reçoit une offre qu'il ne peut refuser. Retourner dans son pays d'origine, le Portugal. José, le fils aîné, divisé entre les deux cultures, lutte chaque jour pour retrouver son identité et comprendre de quel pays il se sent le plus proche. Dans ses rêves les plus fous, il découvre le Douro et la liberté des horizons ouverts où volent les aigles et griffons. Écœuré par les mépris de la société française et la rigidité de ses parents, l'adolescent se refuge dans les bras de sa petite amie et elle aussi immigrée, fille d'immigrés portugais, et dans le foot pour échapper à la réalité. Soudain, une opportunité de retourner dans le pays qu'il a vu naître, le pays de ses parents. Il devra prendre la décision la plus importante de sa vie. Rester ou partir? La France l'a vu naître sur son territoire, des millions d'enfants issus de l'immigration. José est l'un d'entre eux, comme beaucoup de lusophones français. Il se pose la question suivante. C'est où? Chez moi. Ah. E que fique então, talvez, uma prendinha de Natal para pôr debaixo do pinheirinho. Uma lindíssima história, como estas muitas há, mas esta chegou esta manhã aqui no correio, então vocês podem descobrir. C'est où chez moi, de Cadamus Edition. E muitos, muitos, muitos livros destes, e que talvez nos encontre-nos a nossa história seja semelhante, a vossa história seja semelhante a esta. Não se esqueça então, porque não, de ir ver e ler este lindíssimo livro. Música, estávamos por trás na voz de Ana Moura, mas ficamos a continuar a ouvir música. Outra misturinha? Albatroz, sim senhora. Let's go fishing.

está tudo bem desse lado? É isso mesmo. Continuem a passar como esta família que passou hoje de manhã a preparar as prendinhas de Natal e também para comprar então as entradas para o Zé Amaro. Não se esqueçam então, dia 3 de fevereiro. Eu já estava à procura. Ei, está aqui. Dia 3 de fevereiro, então, na sala da Montição de São João Leblon, estará então o Zé Amaro com a sua banda. Primeira parte vai ser então o David Moca. David Moca, que vocês já ouviram muitas vezes cantar nas redes sociais, porque foi ele durante o Covid que nos pôs, alegrou nossos coraçõezinhos. Claro que sim. Então não se esqueçam, e já podem, não se esqueçam que então que é pré-venda, é a 15 euros e no dia será 20 euros. Começam já a preparar e avoir un joli cadeau d'une entrée de spectacle, et bien pourquoi pas, hein? Pensez bien. Música e da boa, sim senhora. De seguida vamos ficar com uma música para os mais jovens. É assim, é que eu tenho um fã, sim senhora. É, ben oui, é o meu, c'est mon petit gars qui est mon fan, il aime bien écouter mamie à la radio, et ben oui, chacun les siens. Ah bah, moi j'ai un fan, il est tout petit, et ben oui, mais en tout cas, il adore cette musique, tout petit, ils aiment déjà ça. Alors, eh oui, attends, je te prépare ça. Nem é só para ele, é para todos os miudinhos. Aqui fica então o Panda e os Caricas, Sou uma Taça. Para quem é esta música, será para vocês, sim senhora. Ficamos então com a voz dos O Panda e os Caricas com Sou uma Taça. Aqui fica, sim senhora, música para vocês. Celui qui souhaite venir la chanter la semaine prochaine, enfant ou adulte, n'importe, qui sache la chanter en entier, eh ben c'est moi qui offre le cadeau. Samedi prochain, et oui, je fais un spécial Noël. Je fais l'émission spéciale Noël. Je vous convie tous. Alors, attendez, juste un instant, il y a le téléphone. Voilà, on la laisse sur le côté. Donc, je vous mets au défi la semaine prochaine donc, de venir chanter Sou uma Taça. Et oui, tous les enfants qui veulent venir passer un petit moment avec moi, les enfants, les adultes, les animateurs et tout le monde. Et oui, passez-vous nous voir. Samedi prochain, je fais un spécial Noël. Et celui qui saura me chanter ça au matin, ça, et oui, parce que vous savez, c'est ce qui aide parfois, c'est la musique. La musique, elle aide souvent à, comment dire, à connaître les mots en portugais. Et ça nous aide. Et oui. Et c'est là, je pense qu'il y en a un tout petit, là, et il a intérêt à la savoir par cœur. Et oui, quand il sera un petit peu plus grand, tout à fait. Mais en tout cas, j'oublie pas, parce que ses parents m'imposent cette belle musique. Donc, je me dis que le petit doit la savoir. Ils doivent lui apprendre. Et ben oui, ça aide. Quel est mes Zé Philippe? Où est-ce? Vamos lá ver. Já. Lembro do seu nome, mas foi de madrugada que rolou um beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá todo arranhado, eu não. Mas no bolso encontrei um bilhete dobrado. Mas eu não vou abrir, você tem que abrir. Eu não quero abrir, você vai abrir. E quando eu abri, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? Tem. Entrei na sua vida pra te amar. Não sou mais um ladrão que só quer sentir enganar. Onde você está? Então, de ouvir Kalema e Zé Filipe, bom dia. De seguida vamos ficar com mais uma música. Desta vez foi pedido então da parte da Dona Glória. Dona Glória, a nossa animadora, que está de férias dos lados de Amarante, mas está a ouvir o nosso programa. E então aqui dedica uma música para todos os ouvintes, para todos os ouvintes do seu programa e nem só, para toda a família, para todos os animadores, onde ela deseja então uma boa quadra de Natal, tudo de bom, que preparem tudo corretamente, não é assim? E ficamos então na voz dos Roupa Nova, Natal Todo Dia. Música, para mim, da minha parte também, para a Dona Glória. Aqui fica. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos conhecidos irão se falar, e quem for criança

então de ouvir, Sr. Carlos Pires com Vira de Faf. De seguida, uma música pedida da parte do Sr. Fernando para a sua amada. Ficamos na voz dos Dama, Buba e Espinho e Amigos. Casa, a dar-te um beijo. Vamos lá, esta lindíssima música que eu pessoalmente adoro muito. Espero que vocês também gostem e que o Sr. Fernando também goste desta música, que por acaso é uma maravilha. Ficamos então a dar-te um beijo, música. Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo à tardinha? A dar-te um beijo. Lá vou na canseira deste dia, e ai, só vale a pena se acabar. A dar-te um beijo. A dar-te um beijo, Ani, ao teu peito, a dar-te um beijo, aninhado ao teu peito, a descansar. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Ficar para sempre. Crianças no banco de trás, em pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás, em pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família. Somos casa, bancos e viagem para o resto da vida. E que dia acabe assim, a dar-te um beijo, aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo, aninhado ao teu peito, a descansar. Sim, senhora, uma maravilha. Mais um pedido, desta vez ficamos então o pedido do Sr. António Bessa para o seu grande amigo Lourenço. Pediu esta música do Kim Barreiros, também especial para todos os velhinhos que estão à escuta, mas especialmente para ele, sim senhora. Ficamos na voz então desta vez do... Opa, já aqui está. Do Kim Barreiros, vou pedir ao Pai Natal. Vamos lá. Não conheço, é o seu pedido, é a seu gosto, que espero que sim. Para todos, para o velhinho nunca Obrigada, Sr. António Bessa. Na verdade, estava aqui a ver e ouvir o videoclipe. Sim, senhora, uma lindíssima música. E estava a ver a que momento vai chegar a malandrice, porque não é de costume que o senhor aqui em Barreiros fique assim calminho. Esperei. E chegou. Para nem mais. Mas está bem, sim senhora, António Bessa, está bom, está ótima. Ficamos já com quem? A Miguel Azevedo, pé no acelerador, Vamos, mas devagar, sim senhora. Vamos deixar bater, claro que não. De seguida, mais música e vamos ficar nas vozes dos nossos compatriotas da RFM. Alguns têm uma referência musical e para mim é uma referência da rádio. Adoro ouvir tanto. Bom, na verdade, tenho aqui como é que eu vou dizer, o Daniel Fontoura, o Pedro Fernandes, o Catarina, a Mariana, todas elas. Adoro, mas sinceramente adoro estes animadores da rádio. São eles que dão a força muitas vezes e ajudam, e temos de ter sempre uma referência. Desta vez, o Natal Certo, ora nem mais, uma música que eles aqui prepararam para nós e gostaria de partilhar com vocês. De certeza que vão gostar, ouçam bem. Prendas no sapato, desde que eu passe a noitinha a dar-te um beijo. Eu queria dar-te um presentinho. Faço tudo para te ver sorrir. Encontrei réplicas originais. Comprei-te umas cuecas brancas da Calvin Klein. Tu és a estrela deste. pinheiro lindo. E à nossa mesa mais um é sempre bem-vindo. Há muita coisa que não volta mais. Para onde foram os meus abdominais? Boa noite. Engordaram todos. Oh! E a minha filha ainda mora aqui, criou uma casa linda, vai ter de vender o rim. Ai, ai, ai, oi, lolé, oi, lolé. Cá em casa ninguém bate bem. Oi, lolé, oi, lolé. Agora vamos até Belém. Maria e José estão mais além. Maria e José, Maria e José, não inventa. Montão no burro, vão a pé. Maria e José, espia, espia, nasceu o bebê. Quando é que chegam os reis magos? Pergunta ao 7GPT. Maria, nós estamos à porta e temos um presente. Queremos dar-te a resposta para o que barulho é este. Quero desejar um Feliz Natal a alguém, minha querida. Olê, olê, olê, olê. Ai, o Natal sabe também. Olê, olê, olê, olê. És o lindo do meu povo rei. Feliz Natal! Ora, nem mais Feliz Natal, sim senhora. Para nós é uma grande referência, porque são eles os grandes da rádio. E na verdade dá aqui uma alegria contagiante e é muito importante. Gostaria mesmo de um dia vocês andarem por ali a passear no YouTube. Podem ir ver então a música da RFM do Natal 2023. É o Natal certo, nem mais. Música e da boa, sim senhora. Está na cara. Aqui fica então a música da Banda Lusa, que foi um pedido da parte da Tânia para o Pedro, que está a ouvir, e deseja muita coragem para o trabalho deste dia, que está frio, mas ela apoia com a música. Ora, nem mais, tens razão. Ficamos então com Está na Cara, do Banda Lusa. Mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Se eu futricar com outra, ela quer brigar, ela quer brigar e diz que sou um bandido. Tá na cara que ela não me ama. Tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua. Vou amanhecer dançando no arrasta-pé. Tá na cara que ela não me ama. Tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua. Vou amanhecer nos braços de outra mulher. Dançando num garrafa, tá na cara que ela não me

E partiu. Nada. Mais e muita boa, sim senhora. Agora vamos até aos anos 80 e isto é só para dar a pensar. O senhor Alberto, o Rui e todos aqueles os animadores que participaram na última festa, esta música não foi bem cantada por vocês. Aqui foi que a original. De certeza que era esta. Vocês de certeza que se tinham enganado e não estavam a cantar corretamente. Aqui fica então, pois claro, de ouvirmos as doces, tinha que se passar ali pelo Conquistador. Vocês estão prontos a pular lá em casa, a aquecer? Pois pediram uma música para aquecer. Aqui vai a música para aquecer. Thank you. dias e meses e anos no mar. Somos todos conquistadores, não acham? Conquistamos sempre alguma coisa. Claro, somos portugueses, cada português conquista sempre algo, não acham? Claro que sim. Tá, como é que vocês estão desse lado? Tá ótimo? Ora, nem mais. Vamos então continuar na boa música portuguesa desta manhã. Estou tramada porque são vocês que mandam estas lindas músicas e já há muito que não tinha ouvido. Muito obrigada a vocês que mandam. Aqui fica mais uma, sim senhora, aqui estava da Dona Rosália, que manda via Facebook. Cristina, podes passar esta música? Para mim foi esta que marcou, porque gostava muito de passear e continuo a gostar dos Broa de Mel. Raramente vocês passam. Fica aqui. Então, para si, Dona Rosália, claro. Amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é a brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo. Ora bem, aqui está. Cristina, falta esta. Ora, vamos lá ver. Aqui falta esta. Sim, senhora, Dino Meira. Nem mais. Zum, zum, zum. Trabalho.

Música, Tiago Silva e Kim Barreiros, Puxa o Fole. O fole do Kim tá velho, mas o meu é mais novinho. Tens o fole todo roto de alegrar o Zé Povinho. Tens muito que aprender para conseguires lá chegar. O meu fole é velhinho, está bem conservadinho e da consegues ficar. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Tiroquim, dá uma, duas, três e o fole não tem fim. Se chegares à minha idade, vamos ver se ainda o consegues. Vou-te dar o meu conselho, novas velhas aproveita, oh Tiago, não te negues. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau. Mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. E nem mais, sim senhora. A que vem a seguir já cá passou esta manhã, mas foi pedida novamente. Cristina, adoramos ouvir a música da RFM. O Natal certo, podes passar novamente para toda a família Guimarães, a família Rodrigues, a família Crespo, que está à nossa escuta. Bom, são eles que vão passar as festas de Natal connosco e gostaríamos de ouvir esta música que também adoramos muito, mas como já passou esta manhã, não posso dizer não, claro que não, que fiquem. Então, a música de Natal 2023 da Rádio RFM, que também é uma referência para nós, como dizia hoje de manhã. Ficamos então com o Natal, certo? Não prendas no sapato, desde que eu passe a noitinha a dar-te um beijo. Eu queria dar-te um presentinho. Faço tudo para te ver sorrir. Encontrei réplicas originais. Comprei-te umas cuecas brancas da Calvin Klein. Tu és a estrela deste meu dinheiro lindo. E à nossa mesa mais um é sempre bem-vindo. Há muita coisa que não volta mais. Para onde foram os meus abdominais? Boa noite. Engordaram todos. Oh, lolé, lolé, lolé. Ai, o Natal faz-nos tão bem. Oh, lolé, lolé, lolé. O bacalhau cheira tão bem. Toda a família debaixo do mesmo teto. Todas, todas, todas. Há quem já fala outro dialeto. Mas não te tinha fome. E minha filha ainda mora aqui. Cria uma casa linda. Estão mais além. Maria e José, Maria e José, não inventaram o autocarro, ao ChatGPT? Maria, nós estamos à porta e temos um presente. Queremos dar-te a resposta para o que barulho é este. CFM é ser família. Estamos contigo e seguimos viagem para o resto da vida. E que seja sempre assim. Quero desejar um Feliz Natal a alguém, minha querida. Olê, olê, olê, olê. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. E continuamos, sim senhora, na boa, na excelente música desta manhã. Ficamos já com os Santa Maria, sim senhora, para vocês. Eu quero saber, também quero saber tudo. Sou curiosa e gosto de saber. Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. seguida vamos ficar na voz de Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, ai, bem modinho. Vamos ficar na voz de Jorge Ferreira. Música pedida da parte do Jerome para a sua mãe, para mim também, para todas as pessoas que estão a ouvir. Muito obrigada, Jerome, para ti também, da minha parte. E ficamos então na voz de Jorge Ferreira. Ai, ai, não é esta, não é esta, não é esta, não é esta. Era aqui. Estava mais acima um bocadinho. Aqui tens meu coração. Jerome, esta é para tu dançares. Opa, vamos. E vocês também, do outro lado. De seguida vamos ficar com mais boa música. Vocês estão a acordar agora, é despertar a esta hora? Não. Mas continuamos, sim senhora. Eu isso de la part de un bon weekend, de la part de Virginie, un bon weekend pour Sandra. Et on écoute Maria Joana. Non, je ne me suis pas trompée. Un bon weekend de Virginie pour Sandra. Et on écoute Maria Joana. Et déjà, de seguida, Maria Joana. Atrás de sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Ficar com a última música, sim senhor, e foi uma música que tinha sido pedido da parte da... Opa, já está cá. Sim senhora, da parte de Catarina Fontela, para seu padrinho e sua madrinha, que estão de parabéns hoje. E ficamos então na voz dos parabéns, e é assim que também me vou despedir de vocês, porque assim são horas, claro, são horas de ir embora. Tudo bom para vocês, uma excelente manhã. E hoje de sábado, 16 de dezembro, já é meio-dia e 2 minutos bem passadinhos. Vou-me despedir de vocês, tudo bom, então até para a semana, se Deus quiser. Para a semana, sábado próximo, estarei aqui com vocês, salvo erro, sábado 23 de dezembro, para um especial Natal. Ficam convidados já a passar por cá. Talvez seja o dia de comprar a última prendinha de Natal. Não se esqueçam então, Zé Amaro, que estará connosco então no 3 de Fevereiro, e a pré-venda continua até meios de Janeiro. Depois acaba e passa ao preço de 20 euros em vez de 15. Então, há que prever. Fica, pois, importante. Tudo bom para vocês? Uma excelente tarde de sábado. Beijo grande, abração. E então, ficamos com os parabéns. Sim, senhora, aqui estão. Música.